gentileza gera gentileza. Amor é natureza. Amor é e 3R. Quer dizer, quando é 3R, é um R do Pai, um R do Filho e Espírito Santo. Amor universal. Amor, quer dizer, é o que falta. Amor material, meu, se escreve com R. Amor universal 3R. Troca e troca entre espectador e obra é uma possibilidade. Mundo de cérebro, unidos, interatividade na arte. Ambiente reativo. Nova mídia estética, interação homem-máquina. A vida animal depende da capacidade de percepção. A ação perceptiva requer ação e energia. Os larvos troca entre espectador e obra é uma possibilidade. Amor é natureza. Transmodal é tão vivo. A vida animal depende da capacidade de espaço da sensação, universo paralelo, flores monológicas, dialógicas, entropia, processo de conhecimento, espaço do olho elétrico, ação é percebida pelos sentidos e intermediada pela função. Universo paralelo de flores monológicas, de dialógicas, espaço do olho elétrico, mundo de cérebros embebidos de silício, bits, e uma interface nem sempre. Ruído, entropia, epistemologia no espaço abstrato, abstrato.